de luto aos manos que se foram e aos que ficaram meus pêsames. Aguardem sua vez, não tem apelo pro inferno nem oração lá pra cima. Todo mundo já era, é uma contagem regressiva. Cada mano numa alta vela acesa, mesma cena. Um caixão que mal identifico, será que valeu a pena? O sangue no peito, o B.O. no carro forte, o plaquê de dólar. O caixão velado por ninguém, a lágrima da coroa que de canto chora. Ontem um moleque que sonhava com videogame no Natal. Hoje um cadáver em pedaços, desfigurado e irreconhecível. Embaixo do jornal, sem marcha fúnebre, cortejo, só o toque da sirene. Apenas mais um defunto, mais uma cruz no cemitério. Outra medalha pra civil, outra medalha pra PM. Rouba banco, dena que rota, tático sul. E nesse embalo, quantos manos meus eu já contei. Com certeza o velório de quase todos eu presenciei. Sempre no mesmo estilo, caixão caindo aos pedaços. Botaram quase a bunda no crack e como lixo foram enterrados. Cadê a autoestima? Aqui ninguém se liga que ser esperto não é ser ladrão, é não morrer noitão na 12 da polícia. Ainda me lembro do glicério, cambucida antiga, pivetada num caminho, estudando seriam alguém na vida. Não progrediram honestamente, mas no crime a história se inverte. De um 5516, hoje a banca toda é 121-12, 157, assalto a banco, homicídio, tráfico, coisas desse tipo. Só que existe um detalhe, a cada fita ninguém volta rico, muito menos vivo. Se alguém tomasse como exemplo cadáver sanguentado, não haveria tanto embalo. Rezando pra ser finado, não haveria o IML lotado com os nossos manos. Não haveria nossa juventude imbecilmente se acabando. Não quero ver mais mano meu sendo apenas defunto. E aos manos que se foram, nós estamos de luto. Seu enterro não vai ter ninguém de manos que se foram. Nós estamos de luto. É só mais um outro caixão, só mais um defunto. Aos manos que se foram. No cadáver como lixo no necrotério, sem flores nem lágrimas no cemitério. Os que se foram. Estamos de luto. Como lixo no necrotério, sem flores nem lágrimas no cemitério. Os que se foram, estamos de luto. Estamos apresentando a imbecilidade, a lei do mais forte. Aqui a tal malandragem não tem espaço pra otário. Aqui quem se dá bem é quem atira primeiro. Argumentos pouco interessam. O negócio é dinheiro, é cocaína, é malandragem, pilantra na mira. Esquemas de assaltos, aliados falsos, várias vadias. O vínculo com a morte, a porta do inferno. Ninguém pega boi, não tem otário nem esperto. Quem está com revólver tem a razão. A lei foi feita assim, aqui por nós, a lei de ladrão. Não tem negócio de irmão, que branco e preto, que nada. Deveu dinheiro, deu bonde em farinha. Se liga na rajada. E o dinheiro? Que dinheiro, mano? Dinheiro da droga. Não te devo nada, mano. Nada, puta. Então vai. Assim se movimenta a parte pobre, o submundo. Honestidade sem chance, aqui ninguém tem futuro. Um corredor da morte, onde a cadeira elétrica são os próprios manos na crocodilagem. Não tem pessoa certa, não existe aliado, nem mano de parada. Se a casa cai num DP, foi ele aí, eu não sei de nada. Quantas vezes vi os próprios manos se caguetando, tornando-se inimigos, na sequência se matando. Aquele aliado que roubava do meu lado, deu brecha, me caguetou, vai virar finado. A regra é assim, simples e eficaz. Se pilantrou, já deu motivo, então descanse em paz, não compre sua passagem para o inferno. Seja mais que malandro, 10 vezes mais que esperto. Não seja apenas só mais um defunto. É que pra morte da gente dificilmente, mano, alguém fica de luto. Seu enterro não vai ter ninguém de luto. Que se foram, nós estamos de luto. É só mais um outro caixão, só mais um defunto. Aos manos que se foram, no cadáver como lixo, no necrotério.